agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Que a paz de Deus esteja com todos. Estamos aqui para a realização de mais um programa Pétalas de Luz, que tem como objetivo a realização do Evangelho no Lar. Ouvindo com regularidade as lições do Mestre Jesus, apreendemos seus ensinamentos e nos tornamos pessoas mais afáveis, serenas e confiantes para encarar as adversidades da vida como desafios a serem superados, aprendizado e oportunidade para o desenvolvimento moral. São muitos os tropeços e as dificuldades em nossa caminhada e, por isso, precisamos nos preparar e nos fortalecer para estarmos sempre equilibrados, tomando decisões que estejam em consonância com a lei de caridade e amor e que permitam que tenhamos uma consciência tranquila. O Evangelho no Lar auxilia na harmonização do lar e da família, traz à luz o conhecimento, o esclarecimento sobre nossa essência divina. Desperta em nós a necessidade de construir a paz e de nos melhorarmos e, por isso, a importância de reservarmos um dia e hora específicos para mantermos o intercâmbio com o alto e preenchermos nosso lar com vibrações harmoniosas. Instalamos, sem perceber, o reino de Deus em nossos corações e ajudamos a orientar nossos filhos e todas as pessoas encarnadas e desencarnadas a seguir o caminho do bem. Por isso, insistimos tanto com você que está nos ouvindo, que convide sua família para a realização dessa prática semanal. Através desse hábito, você perceberá a mudança vibracional. Aos poucos, o clima de tranquilidade, de compreensão, paciência, perdão e alegria irão afastando as agitações, as desavenças e o desamor, tornando seu lar um espaço acolhedor, afável e feliz. Vamos começar, então, pedindo ao Carlo para fazer a leitura da preparação do ambiente, lendo a mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, chamada Beneficência e Caridade. Beneficência e Caridade. A beneficência alivia a provação. A caridade extingue o mal. A beneficência auxilia. A caridade soluciona. Distribuirás a mancheias algo do ouro que te derrama da bolsa. Entretanto, se nesse algo não puseres a luz de teu amor, em forma de respeito e carinho ante as chagas do semelhante, não terás construído nele a compreensão que o fará reconciliar-se consigo próprio. Oferecerás de tua inteligência preciosos recursos aos que desesperam na ignorância. Mas, se furtas a lição, a bênção da simpatia, não estenderás ao companheiro que o sofrimento enceguece a claridade precisa. Não é dádiva de tua abastança ou o valor de tua cultura que importa no serviço de elevação e aprimoramento da paisagem que te rodeia. É o modo com que passas a exprimi-los, cedendo de ti mesmo naquilo que o Senhor te emprestou para distribuir, porquanto a atitude é o fator de fixação desse ou daquele sentimento no vasto caminho humano. Vale mais o exemplo vivo de compaixão que a frase adornada de exaltação à virtude, pronunciada tão somente com a boca, e aparece com mais beleza o gesto de fraternidade que a esmola reconfortante suscetível de ser espalhada por ti simplesmente com o esforço mecânico do braço. Isso porque todos precisamos de renovação interior para o acesso aos tesouros do Espírito, e, fazendo o bem, com o impulso de nossas próprias almas, valorizaremos a palavra com que venhamos a emiti-lo, edificando a vida em nós e junto de nós, com o próximo e conosco, realizando sempre o melhor. Meus irmãos queridos, Chegou o momento da oração, valioso recurso para se alcançar a paz. Através desse mecanismo, falamos com Deus e encontramos alívio para os nossos problemas e dificuldades. Assim, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento e acompanhemos silenciosamente nosso diálogo com o Pai. Senhor, agradecemos por tudo, pelo Teu amor por nós, Tua paciência bondosa a nos guiar para o caminho da luz. Estamos humildemente receptivos às Tuas emanações, que nos ilumina o ser e revitaliza a energia mantenedora da vida. Ajuda-nos, Pai, a perceber no íntimo da alma a Sua presença amorosa a nos envolver de amor, esperança e coragem, nos reequilibrando, recompondo e mantendo a harmonia indispensável para trilharmos rumo à felicidade. Dá-nos a paz que tanto buscamos e nos auxilia a ter estabilidade emocional, geradora de saúde física e mental. Assim seja. Bom, meus amigos, vamos então à leitura do Evangelho. Para hoje sorteamos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vamos ler o item 11, que fala sobre a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se pode comparar a essas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que como os finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, momentos antes, só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Ó caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Oh, não reclameis, antes agradecei a Deus, e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis neste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, somente Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Sabemos que o sentido da palavra beneficência significa beneficiar, praticar a caridade, ter benevolência, fazer o bem a alguém. A caridade é a mais sublime virtude que um ser pode desenvolver. É o amor em ação, é o trabalho voltado para o exercício do bem coletivo, sem preconceitos e indistintamente. É o olhar afetuoso e terno para a natureza, as pessoas, os animais. É ter o sentimento de pertencer à família universal e se enternecer com a grandeza da criação ante o olhar de uma criança irradiando esperança. É semear a paz e iluminar as sombras para que a tristeza se dissolva e a alegria ressurja, como desabrochar de uma rosa que, apesar dos espinhos, sorri para a vida, espalhando seu perfume suave e nos proporcionando a visão do belo. É lutar para a transformação de si mesmo e dos outros, saindo do casulo da ignorância e se transmudando nas asas da sabedoria e do amor, qual borboleta renascida que sai a bailar perante os jardins alimentados pelo sol e pela chuva, que no silêncio do trabalho adubam, irrigam e, através do fenômeno da fotossíntese, doam à humanidade o encanto das espécies, atraindo o cântico dos pássaros e mantendo a vida na terra. Já pensou se nosso Pai fosse indiferente para com nossas necessidades, como somos com os doentes dos hospitais que choram na solidão das noites doridas, com medo, com os presidiários atormentados pelo remorso, que anseiam por uma palavra, uma orientação que alivie sua dor e lhe conceda uma chance de reabilitação, com a criança e o idoso abandonado à deriva no mar da vida, as vítimas das catástrofes naturais que clamam cobertor, alimento, amor? Ah, meus irmãos, são tantas as oportunidades de trabalho a nos convidar diariamente para o exercício da beneficência e da caridade. A máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, quando bem compreendida, realmente poderá levar qualquer pessoa a possuir o reino de Deus em si, concedendo nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, imperturbáveis pelo remorso e pela indiferença. A generosidade é característica dos que aplicam a caridade com amor e humildade, sem desejo de ostentação e somente pelo prazer de servir, de ser útil. Portanto, são inumeráveis as oportunidades de fazer, mesmo quando se trate de saber fazer-se surdo, quando uma palavra irônica escapa da boca propensa a nos irritar. Não se importar com um sorriso desdenhoso de quem nos olha com ar de superioridade e indiferença. Dissimular o benefício prestado a alguém para não embaraçá-lo. Saber tirar recursos, mesmo que nos aperte, quando necessário a alguém, sem esperar retribuição. Trabalhar para os pobres, repartir do nosso guarda-roupa com os necessitados, assistir com o coração pleno de amor os familiares que, ligados pelos laços consanguíneos, juntos retificamos comprometimentos do passado. Todos nós podemos doar sempre alguma coisa. Deus nos prover de determinadas condições para que possamos distribuir uma parcela aos que não têm sequer o substancial. Nosso conforto poderá ser diminuído um pouco ao doarmos nosso tempo, nossos bens, nosso amor, mas nosso tesouro moral será ampliado no plano espiritual e colheremos o fruto das boas obras realizadas em benefício dos outros. O que vocês acham? Thank you.